ETC XVI, 7316. Rogamos praga contra o sistema atual político de Brasília. Sai daí, seus mercenários. Três mil e quinhentos anos se passaram de Moisés. No mundo só aumenta o número de infiéis. Diferença das 10 pragas que tombaram Ramsés. Que o homem hoje cria muito mais do que só 10. É isso, papel invertido, sangue no rio foi lama. Minério causa estrago, sucumbindo Mariana. Já a praga das moscas mutou, trouxe sangria. Dengue, zika, chikungunya, microcefalia. Já a dos gafanhoto, governo lá. Ladrão torto, tudo que toca come, corrói, consome, some. Tão tipo Pac-Man, se lembra do come-come. No comício zen, mentiras, promessas, tome. Os 10 mandamentos, desprezado, abandonado. Assim segue o tormento, arrombados tem criado. Drogas, vírus, armas, visando destruir massas. Invoca tipo karma, mirando sumir com raças. 10 pragas pela crença, Deus mostrou, não existe deuses. Onipotente, onisciente, onipresente vezes. O povo de Israel clamou, ganhou o êxodo. Liberdade que humilhou, a crença pagã pôs no lodo. Rap, Tote, Requete, no dia Tum Sebek. Abisator, Osiris, Shua, Munha e Iris. Deuses do Egito derrotados sem vaidade. Deus de Abraão, Jacó prevaleceu sobre as deidades. Dobrou o faraó que se julgava Horus vivo. Foi digno de dó, seu povo sofreu depressivo. Em Gósen mesmo solo nada pegou Israel. Prometido a eles terra que emanava leite e mel. E ainda duvidavam, pecavam, murmuravam. 40 anos de deserto até que o pai forjava seus filhos como seu desejo, uma nação de um vilarejo, com fé um bom futuro almejo. Tá em choque, desfibrilo, estupim. Que acendeu foi apagado pelo assopro do fim. Abel trombou seu fim, traído por Caim. Bem-vindo à selva onde a banana come o macaquinho. O mundo tá assim, na rodovia de Impala. Vai curtindo um brau, só não embala. Freia a barca se não passa mal. Do Egito das pragas segue o Nilo até o Mediterrâneo. Que vai do Persa à Palestina e vai se espalhando. É o complexo de Gizé. No tribunal de Osiris, seu coração uma pena. 42 está livre, se arrepende da fita que fez. Guilhotina, paga com a vida, tira as tripas. Embalsamado fica, seus cereais não sustentam meu serial killer. Então não fica em cima do muro, senão nós solta o bilê. Pega, bilê. Se subestimar a força e esse é o despertar. Código de Hammurabi, olho de Horus vai pagar. Dezena trouxe 10 pragas, escolha em qual parar. Desgraça vai aumentando, Orofante não vai ajudar. Não questione as ações, escravidão nos deixou rudes. Eles agem com seu ego, a tal da UBS. Pois não são altruístas, não são filantropos. Vão pagar todos no tártaro, é de justiça o escopo. Não matar, roubar, são dois mandamentos sagrados. Latrocínios cometidos por nossos engravatados. Foco, libertação, sair dessa prisão. Desse Ouroboros maldito que infeta a população. Cristo por nós morreu, irá nos libertar. Chega dos meus morrer pobre com rico vindo matar. Existem dois tipos de MC. Quais? Os que prendem a mente do povo e os que as deixam fluir. Cê é qual?